Portal do Arrocha. Asas do amor. Asas do amor. É, amei sozinha, só agora me dou conta que o teu sorriso era só da boca pra fora. Desde o início eu senti, eu percebi, mas eu não queria aceitar. É, valorizei cada segundo do seu lado, mesmo sabendo a dor de um minuto sem você. Minha esperança de um dia bem melhor, mas eu não queria acreditar. Você, por tantas vezes me beijou sem sentir nada. Eu não duvido, seu prazer foi só fachada. Cê tá errada, ainda quer me convencer. Tudo bem, eu entendi quem é você. Desandou, não tem conserto, amor caiu, quebrou. Falsas verdades me deixou de herança. O que me fez foi quebra de confiança. Desandou, não tem conserto, amor caiu, quebrou. Suas mentiras. Esquece, quem apanha lembra. Asas do amor. Asas do amor. Você, por tantas vezes me beijou sem sentir nada. Eu não duvido, seu prazer foi só fachada. Cê tá errada, ainda quer me convencer. Quem é você? Desandou, não tem conserto, amor caiu, quebrou. Falsas verdades me deixou de herança. O que me fez foi quebra de confiança. Desandou, não tem conserto, amor caiu, quebrou. Suas mentiras viraram lenda. Quem bate esquece, quem esquece, quem apanha lembra. Portal do Arrocha. Asas do amor. Tô sossegada aqui no meu canto. Minha ferida já está curando. O que você quer com essas mensagens? O que é que fica agora ao meu redor? Quando eu estava só, questionando a minha existência e afogando em minhas lágrimas, e você me ignorava e não teve o pingo de decência. E agora que eu estou tentando bater minhas asas e fazer meu voo, será possível que você ainda ache pouco? Se quer saber como eu estou, eu estou bem. Se quer alguma coisa, mas não vê que não tem. Já tem alguém pra me cuidar e dar amor. Você teve a sua chance e o seu tempo já passou. Se quer saber como eu estou bem. Se quer alguma coisa, mas não vê que não tem. Já tem alguém pra me cuidar e dar amor. Você teve a sua chance e o seu tempo já passou. Se quer alguma coisa, mas não vê que não tem. Já tem alguém pra me cuidar e dar amor. Você teve a sua chance e o seu tempo já passou. Se quer saber como eu estou bem. Se quer

caso. Casa comigo, casa comigo. Quero te amar e acordar no teu sorriso. Casa comigo, me dá de uma vez esse amor que eu preciso. Casa comigo, casa comigo. Quero te amar e acordar no teu sorriso. Quero te amar e acordar no teu sorriso. Quero te amar e acordar no teu sorriso. Amor, estar com você, procurando saber o que foi que lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. Sei que o amor é igual uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz, enfim, eu sou seu. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Seu modo de ser, e muita tristeza no olhar, mas evita me olhar para eu não perceber. Achei que o amor é igual uma nuvem que voa. Se não lhe dei o bastante, meu bem, me perdoa, me perdoa. Se ainda existe amor, se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então que me quer. Pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz, nem precisa me perdoar. Sabe, sabe, já não consigo entender se quem amou pra valer diz que agora tanto faz e já não me quer mais. E diz que nunca, nunca vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, metade de mim. Oh, deixa, pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz, nem precisa me perdoar. Já não consigo entender se quem amou pra valer diz que agora tanto faz e já não me quer mais. E diz que nunca, nunca vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, metade de mim. Asas do amor.

que de hoje em diante a vida continua. Não me chame de amante, sou mais mulher que a sua, que eu não passo da outra, que você não me ama, que eu não sou bom o bastante, que só te sirvo na cama. E de hoje em diante a vida continua. Não me chame de amante, sou mais mulher que a sua. Portal do Arrocha. Asas do amor. Vem aqui, quero te citar algo. A essa que te aparta de mim, que me rouba do tempo, ama do corpo terrible. Que venga, que tenha valor, e mostra a cara e abre de frente se queres tu amor. A essa que quando está contigo a vê se dá de princesa. A essa que ninguém se pergunta se sempre está disposta. A essa vez de ele tu. Que venga, de olho tome lugar, que recusa tua mesa, tu lave tua roupa e tu dá tus miséria. Que venga, que se ruega por ti, quero ver se é capaz de dar-te as coisas que é de ti. A essa, a essa, a essa pedida ele tu. Que venga. Asas do amor. É essa que te afasta de mim, que rouba meu tempo, tu ama teu corpo, me diga. E venha e se dê valor, e me mostre a cara e fala na frente se quer meu amor. Que é essa que quando está contigo e que se acha uma princesa. Que é essa que não te faz pergunta e nunca te traz tristeza. Será que ela te faz feliz? Mas venha, eu lhe dou meu lugar, eu arrumo tua mesa e lavo tua roupa e todas as tuas misérias. Que venha, pois eu falo por mim, quero ver se ela faz todas as coisas que eu faço por ti. Que venha, de olho eu dou meu lugar, que recusa tua mesa, tu lava tua roupa e todas as tuas misérias. Que venha, que se ruega por ti, quero ver se é capaz de dar-te as coisas que é de ti. Quem é essa, quem é essa, que quer tomar você de mim? Quem é essa? Não sei se isso é saudade sua ou saudade do que a gente viveu, mas vai que esse flash na memória é um sinal pra ir além do que aconteceu. Será que o que era pra ficar, ficou? E o que era pra marcar, marcou? Talvez de onde saiu esse apego? Tem muito mais do que a gente provou. Certo ou errado, eu insisto, eu aposto em nós dois. Vai que vira amor, vai que vira amor. Entre o certo ou errado, eu insisto, eu aposto em nós dois. Vai que vira amor, vai que vira amor. 3, 2, 1 e já virou. Não sei se isso é saudade sua ou saudade do que a gente viveu, mas vai que esse flash na memória é um sinal pra ir além do que aconteceu. Será que o que era pra ficar, ficou?